Saudações, muitos de vocês me ouvem ou já viram eu comentando, relatando ou mandando áudio de pessoas que passaram por um processo de regressão hipnótica e durante esse processo de regressão, e que faz parte da troca entre a morte e a nova vida, vocês ouviram relatos de pessoas que foram abordadas por entidades não humanas, que entre um processo e outro haviam acordos, haviam implantes, e para que só depois dessa negociação a sua linhagem, o seu protetor, o seu mentor aparecesse para que ele tivesse um contato. A minha pergunta para você que é católico, protestante, religioso em si, que vive falando em anjo da guarda, anjo do destino, senhores do destino, falando em liberdade divina, também conhecido como livre-arbítrio, e por aí vai. A minha pergunta para você é a seguinte: onde está o livre-arbítrio? Onde estava o anjo da guarda? Onde estavam todos os seres vinculados a esses processos, principalmente ao processo do karma, quando fora do corpo, ou seja, fora do meu modo consciente, eu recebo uma proposta que eu posso estar sendo enganado, porque fora do meu corpo a minha consciência pode não estar totalmente plena, e eu recebo um acordo, achando que é um sonho, achando que é uma brincadeira, aceito esse acordo, esse acordo me leva a entrar em contato, ser abordado ou até sequestrado por entidades não humanas que vão introduzir no meu corpo astral objetos metafísicos, e esses objetos metafísicos vão controlar a minha vida física. Ou seja, é como se fosse um controlador, como se fosse um horóscopo na sua vida. Ou seja, esse dispositivo horóscopo, dentro do seu corpo metafísico, diz para você fazer determinadas coisas ou não fazer determinadas coisas. Como é que o meu livre-arbítrio pode existir se eu estou sob controle de um dispositivo? Aí a pessoa vai dizer: ah, mas é porque a sua vibração estava muito baixa quando você recebeu o contato. Peraí, como assim? Eu acabei de fazer as minhas 4.756 orações, fui dormir, não estou na minha plena consciência, ou durante o sono, que eu acredito estar tendo um sonho, ou seja, eu acredito estar tendo visões alucinatórias que vieram da minha mente, de acordo com os psicólogos, né, para poder trazer aquela coisa que está lá no meu subconsciente para o meu mundo visual e eu entender o que está acontecendo. Muito bem, durante esse processo eu recebo a imagem de um ser parecido com Jesus. E esse ser diz: você, que você quer da sua vida? Você quer dinheiro? Você quer fortuna? É isso que você está querendo? Todo dia eu vejo você dizendo que está numa miséria, que precisa melhorar de vida. Você quer que eu te ajude? Aí o cara que está lá achando que está sonhando: ah, sim, eu quero. Você pode me ajudar? Posso te ajudar. O que você quer em troca? Nada. Não quero nada em troca. E aí, enquanto ele está lá nesse processo, ele é sedado, como se fosse numa anestesia geral, recebe uns implantezinhos, como você deve ter visto no filme Matrix, só que no filme Matrix o cara estava consciente do outro lado, e você recebe esse dispositivo que vai controlar a sua vida. A pergunta continua: onde está o anjo da guarda? Por que não interveio no seu momento de não lucidez, de não consciência, que permitiu que entidades que vivem em todos os planos, ou seja, eles conseguem controlar sua existência no plano astral e no plano físico, eles interviram na sua vida e fizeram propostas, aspas, ilegais mediante o seu processo reencarnatório, e você agora vai viver sua vida baseado no controle deles. Você não pode nem engravidar, porque eles colocaram um chip dentro do seu corpo para que o seu sistema hormonal fosse destruído. Ou seja, tem alguma coisa errada com a religião. Porque a partir do momento que você não consegue controlar a sua vida, porque alguém está controlando mediante um acordo que você fez durante um sono, tem alguma coisa de muito esquisito nesse processo. Eu vivo questionando, eu sempre questionei a questão do livre-arbítrio. Para mim, ele não existe. Para mim, ele é uma condição inventada para que você não fique parado esperando o seu último dia. Porque, já expliquei, um dia desse eu volto a tocar nesse assunto. O livre-arbítrio, na minha opinião, não existe. Mas vamos voltar à cerne da questão. Onde estavam essas pessoas que não impediram que eu fosse enganado? Porque basicamente é ser enganado. Porque se eu nasci, a minha linha kármica está dizendo que eu vou ser pobre, que eu não vou ter dinheiro, que eu vou viver na miséria e que eu preciso passar por tudo isso para aprender, e vem um cara e atrapalha isso tudo, tem alguma coisa extremamente errada. Eu acabei de ouvir essa semana dizendo que os seres do mal não são criação de Deus. E eu vivo ouvindo, passei a minha vida inteira ouvindo, os seres espíritas, espiritualizados, religiosos, dizendo que tudo é criação de Deus e que um momento exato essa criatura do mal se tornará do bem. Já estou ouvindo coisas diferentes desse momento. Então, tem coisas que estão vindo à tona que está quebrando um pouco essa questão religiosa. Mas eu volto a perguntar, onde estavam os senhores do livre-arbítrio, os mentores espirituais e os anjos da guarda que não impediram que a minha linha kármica fosse atrapalhada? Essa é a questão.